cheira a água, a lua mãe. O sol que brilha, América, é promessa, é tua luz. Enquanto os transeuntes na avenida comercial, muito preocupado, sem saber, tem que pensar. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Você está no mundo, só tem uma opção. O caminho é longo, homem, ser feliz ou não. Queimando a consciência e a sequência que ela traz, momentos diferentes que confundem a tua paz. Dentro do mundo